força e a coragem pra dizer que do céu virá destruição. Deus já não suporta ver o homem matar e morrer sem amor, sem piedade. E juízo vem trazer a maldade desfazer e trazer paz de verdade. É o Apocalipse cumprindo, é o céu que está se abrindo e Jesus chegando pra reinar. É o fim pra quem não quis a luz, mas pra quem é amigo de Jesus, uma nova história está pra começar. O meu objetivo é dizer que toda essa terra irá tremer quando Jesus Cristo por aqui chegar. O meu objetivo é falar que a igreja preparada já está pra com Jesus nas nuvens se encontrar. O objetivo é falar que a igreja preparada já está pra com Jesus nas nuvens se encontrar. Enquanto o mundo vai ficar chorando, a igreja vai subir pro céu cantando Hosana sem cessa. Sem ser.